sur Radio BLV 93.6. À partir de ce moment, vous êtes en compagnie de l'émission 100% portugais, animée par Victor Teixeira. 100% portugais, l'émission numéro 1 de la musique portugaise. Ne bougez pas, restez avec nous, merci. Todos a continuação de muito boa tarde. A partir deste momento e até cerca das 18 horas irá ficar na companhia do programa 100% português. Programa este que tem a habitual apresentação e realização de Vítor Teixeira. Fique na nossa companhia. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. A partir de agora, você vai dançar com o melhor da Dance Music. Prepare-se. A partir de agora, uma overdose de música. De música. Música. De música. Sendo português. Bom fim de semana. Vamos à festa, vamos. Bonjour, vous écoutez Radio BLBS 93.6. On vous souhaite passer un très bon après-midi. Restez à notre écoute. Restez à l'écoute de 100% portugais. Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma emissão do 100% Português, como é hábito todos os domingos, das 15 às 18, aqui em 93.6 MHz, a Rádio BLB. Também em direto para a Rádio Manchete e Rádio Ritmo. 15 horas 6 minutos, vem meia hora só de grandes músicas para vocês. Eu desejo-lhe continuação e votos sinceros de uma muito boa tarde. Se possível, fique connosco estas 3 horas só de grandes músicas, aqui nesta que é a sua emissão preferida. 100% português. Bom fim de semana. Correr para a sua doente ver este algo aconteceu.

100% português todos os domingos aqui em 93.6 MHz da Rádio BLB. 100% português também pode ser. Você pode visitar o site oficial do 100% português em www.castiçofm.com ou na página oficial do Facebook em 100% português. Até às 18, só grandes músicas, fique na nossa companhia. Esta é a sua emissão de Rádio Difusão Portuguesa. Bom fim de semana. A melhor música. Na melhor rádio. Lança foguetes que estalam no ar. Depois da minha sai em procissão. Vai pela rua já engalanada, vai nos alma numa oração à padroeira que é festejada. Pendem as coxas lindas das janelas, flores e balões de papel em cordéis. Trajam as moças as roupas mais belas, lançam sorrisos de esguelha aos manéis. Tirando rifas junto à quermesse, junta-se o povo que se manifesta. Se não sai brinde, insiste ou esquece, não fica triste porque festa é festa. As luzes já no arraial, cantam artistas, dança toda a gente, novos e velhos, todos em geral. Não há tristeza que se aguente, a madrugada traz novos matizes. Findou a festa, ficou a certeza, há nos cansaços sorrisos felizes, que a nossa festa é bem portuguesa. Pendem as coxas lindas das janelas, flores e balões de papel em cordéis. Trajam as moças as roupas mais belas, lançam sorrisos de esguelha aos manéis. Tirando rifas junto à quermesse, junta-se o povo que se manifesta. Se não sai brinde, insiste ou esquece, não fica triste porque festa é festa. Depois de um grande sucesso, gente boa toca outro sempre. Eu. Esta é a sua emissão de Rádio Difusão Portuguesa. Bom fim de semana. Aí galera, tô chegando com a dança do quadrado, hein? Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Saltando no seu quadrado, saltando no seu quadrado. Saltando no seu quadrado, saltando no seu quadrado. Saltando no e girando, saltando e girando. Saltando e girando, saltando e girando. Nadando no seu quadrado, nadando no seu quadrado. Nadando no seu quadrado, nadando no seu quadrado. Nadando no e girando, nadando e girando. Nadando no e girando, nadando e girando. Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Cowboy no seu quadrado, cowboy no seu quadrado. Cowboy no seu quadrado, cowboy no seu quadrado. Egípcio no seu quadrado, egípcio no seu quadrado. Egípcio no seu quadrado, egípcio no seu quadrado. CR no seu quadrado, CR no seu quadrado. CR no seu quadrado, CR no seu quadrado. Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Dança bonito, dança bonito, dança bonito. Vai, vai. Dança bonito, dança bonito, dança bonito. Dança bonito, dança bonito, dança bonito. Vai, vai. Dança bonito, dança bonito, dança bonito. Agora nós vamos malhar. Um, dois, três. Aeróbica no seu quadrado, aeróbica no seu quadrado. Aeróbica no seu quadrado, aeróbica no seu quadrado. Flexão no seu quadrado, flexão no seu quadrado. Flexão no seu quadrado, flexão no seu quadrado. Bíceps no seu quadrado, bíceps no seu quadrado. Bíceps no seu quadrado, bíceps no seu quadrado. Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Vamos agora brincar de imitar os bichos. Gaivota no seu quadrado, gaivota no seu quadrado. Gaivota no seu quadrado, gaivota no seu quadrado. Macaco no seu quadrado, macaco no seu quadrado. Macaco no seu quadrado, macaco no seu quadrado. Tigre no seu quadrado, tigre no seu quadrado. Tigre no seu quadrado, tigre no seu quadrado. Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Dança bonito, dança bonito, dança bonito. Vai, vai. Dança bonito, dança bonito, dança bonito. Dança bonito, dança bonito, dança bonito. Vai, vai. Dança bonito, dança bonito, dança bonito. E atenção galera, vamos agora imitar o seu artista preferido. Michael Jackson no seu quadrado, Michael Jackson no seu quadrado. Michael Jackson no seu quadrado, Michael Jackson no seu quadrado. Shakira no seu quadrado, Shakira no seu quadrado. Shakira no seu quadrado, Shakira no seu quadrado. Irã Costa no seu quadrado, Irã Costa no seu quadrado. Irã Costa no seu quadrado, Irã Costa no seu quadrado. Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Eu disse ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. Ado, ado, cada um no seu quadrado. A dança do quadrado na voz de Irã Costa aqui no 100% Português. São 15 horas e 57 minutos. A reta final desta primeira hora de emissão, mais duas só com grandes músicas totalmente em português. Esta é Índia Malhoa. Desejo-vos uma muito boa tarde. Se possível, fique na nossa companhia até às 18. 3 horas só de grandes músicas. Fiquei presa desde o dia em que eu...

sabes fazer-me feliz. Coração perdido, anda alucinado e amargurado por não te ver. Quero estar contigo, outra sedução a que eu me entrego e me faz sofrer. Coração perdido, anda apaixonado por este amor que hoje me castiga. Quero estar contigo, tudo o que eu mais quero é ter-te sempre na minha vida. Magnífico trabalho este de Rui Bandeira, Meu Coração Anda Perdido, aqui no 100% Português. Antes estivemos com o Roberto Real, já passou por aqui a voz da Rosinha. Kim Barreiros, Linda, Índia Malheiro, Irã Costa, entre outros, também aqui nesta segunda hora de emissão, ainda mais meia hora de grandes músicas. Bem, mais um sucesso é o de Mónica Sintra, já de seguida aqui nesta emissão de hoje, de 17 de julho de 2011. O sucesso está de volta. Uma atrás da outra. Bem lá no fundo do teu sonho.

gosto já é muito, dois desgostos são demais. Levaste a minha vozinha logo depois de seguida, levaste a minha mãezinha, destruíste a minha vida. Minha vozinha querida, minha mãezinha adorada, com vocês eu era tudo, sem vocês não vou ser nada. Resta-me agora esquecer as imagens do sepulcro. Recebam milhões de beijos deste ser que é vosso fruto. Que tão novo eu fiquei com o meu coração de luto. Mais música, mais rádio, mais você. Depois de um grande sucesso. Gente boa toca outro sempre. De Ferreira, Penso em Ti, Eu Sei. Daqui a pouco vamos ter um novo trabalho do Dário. A não perder, já de seguir aqui nos 100% Português. Até às 18, só música portuguesa. 3 horas só de grandes músicas. O teu corpo eu nem sei.

17 horas 11 minutos, terceira e última hora do 100% português de hoje. É bom, tudo que ela faz. É verdade, tudo o que ela faz é bom. Antes estivemos com Neuza, Tony Carreira, Rita Guerra, Dário e Adelaide Ferreira. Nesta terceira e última hora do 100% português de hoje, ainda temos a voz de Alex. Vamos ter calcinha preta na malhoa, José Alberto Reis, Felipe Pinto, entre outros. Fique connosco nesta reta final da nossa emissão de hoje. 100% português, la número 1. A melhor música. Na melhor rádio. Cadeia tudo. E a melhor música está aqui no 100% português, sem dúvida, com Alex e Ronaldo. Os cachaceiros do plantão. Cadê os cachaceiros? Desejo-lhe uma muito boa tarde. Fique na nossa companhia até às 18. Outra, essa vai pros cachaceiros de plantão. Siga! Cadê a turma da latinha e do litrão? Cadê os cachaceiros? De plantão, cadê a turma da latinha e do litrão? Cadê os cachaceiros de plantão? Se o negócio tá parado, chega fazendo festa, abre logo uma gelada e o fuso recomeça. Bota a mala arregaçada e o som batidão. E a mulherada muito louca de latinha na mão. Mas cadê os cachaceiros de plantão? Cadê a turma da latinha e do litro mais? Cadê os cachaceiros de plantão? Cadê a turma da latinha e do litrão? Se o cabaré pega fogo, mas corre pra apagar. Salva só a mulherada e o resto deixa queimado. O piseiro tá armado e não tem hora pra acabar. Abre a brinha do litro que nós bebe até entortar mais. Cachaceiros de plantão, cadê a turma da latinha e do litro mais? Cadê os cachaceiros de plantão? Cadê a turma da latinha e do litrão? Deixa queimar, o piseiro tá armado e não tem hora pra acabar. Abre o litro que nós bebe até entortar mais. Cadê os cachaceiros de plantão? Cadê a turma da latinha e do litrão? Meu, falei, cadê os cachaceiros de plantão? Cadê a turma da latinha e do litrão? Cadê os cachaceiros de plantão? De bicicletinha, uma mão vai no bidon e a outra tá tapando a calcinha. Ela sai e saia. De bicicletinha, uma mão vai no bidon e a outra tá tapando a calcinha. Ela sai e saia. De bicicletinha, uma mão vai no bidon e a outra tá tapando a calcinha. Ela sai e saia. De bicicletinha, uma mão vai no bidon e a outra tá tapando a calcinha. Falou DJ Gotcha! Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidão e a outra tá tapando a calcinha. Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidão e a outra tá tapando a calcinha. Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidão e a outra tá tapando a calcinha. Ela sai de saia, de bicicletinha, uma mão vai no guidão e a outra tá tapando a calcinha. Me dá

pedra dura. Arrola em pedra dura, tanto bate até fura, tanto bate até fura. Água mole em pedra dura. A melhor música na melhor rádio. Rádio. E na última meia hora da emissão de hoje, a voz é de Ruth Marlene. Se fosse eu o teu amor. Antes estivemos com Jorge Ferreira, também já passou por aqui José Alberto Reis, Ana Malhoa, Calcinha Preta, Alex e Ronaldo. Daqui a pouco vamos ter Nel Silva e Cristiana, ainda Felipe Pinto. Aproveite, fique connosco. Aqui só tocam as melhores no 100% português. Todos os domingos das 15 às 18 em 93.6 MHz. Pode visitar o site oficial da emissão em www.castiçofm.com. Também a página do Facebook em 100% português. 17 horas e 34 minutos. 17 de julho de 2011. Mais uma emissão de 100% português. Está à frente do seu tempo. Volto a dizer, e se quiseres volto a jurar, que essa mulher à minha vida não vai voltar. Foi tanto tempo que ela morou no fundo de ti, tem fundamento o meu receio, sabes que sim. Volto a fazer um juramento de alma e de voz. Essa mulher não voltará a estar entre nós. Meu amor, jura. Eu já jurei. Diz-me que queres mais. Jura que és meu sempre assim. Por Deus que esqueci essa mulher. Volto a jurar que essa mulher à minha vida não vai voltar. Foi tanto tempo que ela morou no fundo de ti. Tem fundamento o meu receio, sabes que sim. Volto a fazer um juramento de alma e de voz. Essa mulher não voltará a estar entre nós. Meu amor, jura. Eu já jurei. Diz-me que queres mais. Jura que és meu sempre assim, haja o que houver. Amor, eu juro. Mais uma vez. Digo. Preciso ouvir. Juro por Deus que esqueci essa mulher. Jura que és meu sempre assim, haja o que houver. Amor, eu juro. Mais uma vez. Digo. Preciso ouvir. Juro por Deus que esqueci essa mulher. Meu amor, jura. Eu já jurei. Diz-me que queres mais. Jura que és meu sempre assim. Essa mulher, essa mulher. Sempre sendo português. Bom fim de semana. A melhor música. Na melhor rádio. Rádio. Fazer tudo. gente um anota outro. Sempre. Primeira vez gostei, agora ouço todos os domingos. We'll be right back. noite eu serei o escravo teu rei. No teu templo vou entrar e ser teu altar. Tuas orações a Eros vão chegar pedindo um festejo. Meu corpo no teu será o acordar na noite do desejo, selado com um beijo. Fazer amor, estar para além da vida. Mais música. Fazer amor é força de nascida. Fazer amor, ardendo de paixão com emoção. Fazer amor. Fazer amor, estar para além da vida. Fazer amor é força de nascida. Fazer amor, estar para além da vida. Fazer horas 54 minutos. Reta final da nossa emissão de hoje. A voz foi de Toy, Fazer Amor. Mais música. Mais rádio. Mais você. Ouvi dizer que o nosso amor acabou. A voz é de Felipe Pinto para terminarmos em beleza esta emissão de hoje. Ouvi dizer. Do seu fim. Desejo a todos a contribuir e votos sinceros de um bom domingo, uma ótima semana, um bom fim de semana e até 2 a 8, às 15, como sempre, aqui na Rádio Belbina, Rádio Manchete e na Rádio Ritmos. Desejo a todos um bom fim de semana. Vejo, tudo foi para ti uma estúpida canção que só eu ouvi. E eu fiquei com tanto para dar. E agora não vais achar nada bem que eu pague conta em raiva. Eu mudei seu pagado pra forma. Eu mudei seu pagado pra forma. Se só agora entrou na nossa companhia, quer ouvir a nossa emissão, pode o fazer através da página oficial no Facebook. Encontra-se disponível na nossa emissão. Também na página oficial do site do 100% Português em www.castiçofm.com, rubrica podcast. Fui eu quem virou as páginas na pré. Resta-me desejar-vos um bom fim de semana e então até domingo. Sem tirar das palavras seu. Estar cega, resta-me apenas uma razão. Um dia vais ser tu e um homem como tu, como eu não. Chegamos assim ao final de mais uma emissão do programa 100% Português. De todos aqueles que realizaram, produziram e levaram até si esta emissão, desejamos uma boa continuação, uma ótima semana e até domingo. Encore une émission 100%. 100% portugais qui s'achève. De tous ceux qui ont produit et réalisé cette émission et qui l'ont amenée jusqu'à chez vous, on vous souhaite de passer un bon dimanche et une bonne semaine. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Bye bye.